63, bom dia, autorizado Alfa e Kilo até o 4-3. Atento o sino, ajuda aquele 4-5-9-7-3. Próxima informação, Brasília para Clare Arbor, após Arbor Elétrica, aguarde o minuto 4. Arbor, Arbor Elétrica, vamos deixar na 6225 para o táxi, estamos com 110 a bordo, 4 alterna Goiânia. Copiado, deixa na 6225, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera da Bicona 0, Bengala 017. No ponto de espera, quando pronto, chame a torre frequente, ano 8, decimal 95. O Xenema 25 tem um bom voo. Afirmativo, Liftax, posição 118.95. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Azul 4069, em coordenação com o Ibrissolo, após a passagem do Airbus da Avianca, a cauda em direção ao ponto de espera pistola 0, se tem livre por estacionamento no portão 1, chame quantos de táxi, o 4069. Gol, 1865, pronto para a cópia. Gol, 1865, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via para o volume 7, nível de voo 360. Pista em zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa elétrica. Controle 120.8, aciona 5407, gol 1865. Autorizado Brasília, nível de voo 360. Nome rota, apresuma 7. Recola aqui no 0, com curva direita, centro da Arbor, transição eleva. Controle 1208 e o transponder 5407 na posição 9, ou 900. 5407, protegimento correto, gol no 865, portão 9, chame pronto para o push pack, acionamento. Camarada, gol no 865, Salvador, Força Nera 62, pack, acionamento, posição 5. Aguarde para o pushback, o Xane 6211, aproximadamente 2 minutos. É, agora tem que posicionar 62. Salve Salvador, bom dia, voo no 093, em Belfort, 0743, para o 093, bom dia. Aguarde, confere. Sim, já tem o 360 aprovado. Prepare Arbor, Elefa, após Elefa, Elefa, direto nítido, aguarde o minuto 4. Árvore, Elefa, após Elefa, nítido, agora de 4 anos, 093. Árvore, Elefa, nítido, aguardado. Salvador, chame a 6225, posso transmitir a foto. 25 autorizado, linha de decola, pista 10, 180 graus, 08 horas. A linha de decola hoje. Oxenair, 6211, portão 5 aprovado, pushback acionamento, chame para o pushback. Autorizado, pushback acionamento, portão 621. Bono 093, pronto para cópia? Copia 093. Bono 093, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via para o Zulu 21, nível de voo 360. Pista em zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa voa direto, posição Nítibo. Controle apera em 120.8, aciona 5406, Bono 093. Autoridade com 5360, na nossa Arbor Elefa. Direto aqui, tipo, lança a volta de 406, controle 208. 306, protegimento correto, voo 093, portão 7, chame e passe para o pushback, acionamento. decolado, voo chamei 225, 122, 120, décima 8, bom voo. 120, 8, boa. Azul 4080, nada, canal 4 horas e 5, salto essa galera. Nível 380, autorizado direto ao local. Confirma a função? É 225, suba para o nível 380, direto ao local. Ok, direto ao local, obrigado. Azul 4069, autorizado táxi até o ponto de espera pistana 0, direita, via Índia, a pequena igual no 017, no ponto de espera quando pronto, chame torre frequência 18, 95, azul 4069, tenha um bom voo, Charles. Azul 275, bom dia, está em contato com a Terra da Coral, vou direto Mário, deixa para o nível 050, o ajuste em Salvador no 097. Entre na proa do primário, essa é a ideia de 17, 17. Zona 1, ataque aprovado, pátio principal, Índia, ponto de espera pistão 0, Senegal no 097. No ponto de espera, quando pronto, chame todo o frequência 18, decimal 95. 621, tem um bom voo. Chama agora Recife na frequência 12.085, alternando 12.545. Ok, Recife 12.085, secundário 12.545, 3.282. São Salvador, é o Sam, Mike Brasian. Confirme por gentileza, chamou Mike Brasian. Positivo, senhor. Autorização de remota aqui da remota 14 para a posta 28, saca. Mil perdões, veio com muito chiado, eu não compreendi. Confirme por gentileza, chamou Mike Bravo Yankee. Bravo, Mike, autorização de remota aqui da remota 14 para a posta número 8, saca. Muito bem, confirme. O Mike Bravo Yankee chamou no reboque da remota do pátio principal para o portão 08, é isso? Pode ser, senhor. Gente, aguarde o Mike Bravo Yankee. Ok, vamos lá. O 1865 é o solo Salvador? Siga, o 865. O 1865 tem como dizer quando vai pedir o flashback, senhor? Pedir mais uns 5 minutos, pelo menos. 5 minutos, Bravo. Mike Bravo Yankee, mantenha a posição. Eu tenho duas aeronaves prestes a pedir pushback neste setor. Assim que o setor clarear, eu autorizo o seu reboque, ok? Olha, Deus, sou nesse condição. Alinhar e manter pistão 0 autorizado, 6211. Alinha e mantenha 1-0, será 62. Azul 069 aos 26120, décima 8, por favor. 608, até mais. Salvador, Azul 4069, bom dia. Bom dia, Azul 4069, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Leda. Leda, sobe, 340, Azul 4069. 1-1, autorizado a decolar pista 10, 1-7-0 graus, 1-0 graus. Esse é mais um 10-6-2-1-1. Na 6225, chama agora Recife, frequência 1260, alterna 1288. Ok, senhor, agora 1260, 1288. Obrigado, bom dia. Bom dia. 3775, está autorizado a sinal do ILSX-8, representa o Iduna, desce para 2000 pés com ajuste 1018, informe estabilizado. Positivo, autoridade elétrica vem na prova de turma, descendo para 3 no décimo sexto para estabilizar 2-7. Pode ir, assinar 62 de novo? 120.8 aos 29, tem um bom voo, 62 de novo. Ok, 128 informa que tem uma colisão com pássaro sobre a pista, ok? Afirmativa, a viatura já está ingressando para realizar a vistoria, vou solicitar que verifique, foi em que ponto da pista? Ah, foi mais da... foi o terceiro terço, mais ou menos. Gente, agradeço. Tá. Obrigado, Luna 093, táxi aprovado, faixa Ninja. Eu tenho um ponto de espera pista no zero, né? 098, acabou de mudar. 098, no ponto de espera pista no zero, quando o Bruno Chimitou Rio, Luiz Decimal 95 no 093, tá bom, voo. De novo, contato radar, subiu para o nível 360 na série da EL. 360 da EL, hoje na 62 de novo, obrigado. Diego no 649, acione identificação, chegada Bonf, desce para 4000 pés com ajuste 1018. Chama da Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 351-3395, azul 4069. 93, mantém a ponto de espera, a viatura está terminando a vistoria da pista, foi informado colisão com o pássaro da aeronave que decolou há pouco. Assim que a viatura liberar, autorizo o ingresso e decolagem. Na 62, uma vez, confirmo para o controle? É, vou chamar 62 por hora. Solicita a prova de Dajava, desculpa, de... Dajava, firme. A gente aguarda o canal 100%. Obrigado. Bravo Uniforme, Foxtrot, confere, Serra Bravo Lima, Eco 180, Alva de cópia, confirme, Pátia, se encontra pista de um girado colar. 7 minutos, copy, por gentileza. 775, livre pouso na 10, ventou no 80 graus com 1 no NAS, altímetro no 08. 08, livre pouso na 10, 775. 1865, decolado aos 41, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, voo 1865. Está autorizado, inicie o rebote, chame para ingressar no principal. Autorizado, chamada para ingressar no principal, Alfa. Surpresa, ótimo para o voo 903. Pelo 903, Matheus sai da guarda no coordenação com o C3. Saindo 2229 para início de descida. Saindo 2229, esse é o nível de voo 050, velocidade na letra de 2209, é o número 2 na aproximação. Positivo, número 2 na aproximação, já estamos com... Pode falar o número 1? Setor norte, afastado 34 milhas de duna. Positivo, obrigado. Livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 121, azul 273. Solo, Salvador, Elton, Mike, Bravo, Jack. Eu sigo, Mike, Bravo, Jack. Toma daqui o térmico rebote na ponte número 8. Jack. Grátis, bom dia. Aí, é. Valeu, bom dia, azul 275. Azul 2775, autorizado, tá? Alfa e Kilo, você é a 3 Lima do Baixo 3. Alfa, Kilo, 3 Lima, posição Baixo 3, Alfa 2, Alfa 3. Está autorizado. Recife, nível 1-0, via Golf 677, a decolagem da 1-0, saída Conde, o controle 1-20, decimal 8, e o transponder 0260. Luna 096, solicitação do Recife, na frequência 026.0, alternativa 28.8. Final ILS, curve à esquerda na prova 200, limite a localização. Esquerda 200, na mesma pausa. Fecha para o táxi. até a posição, iremos coordenar aqui com a Infraero, a posição que temos aqui é 3 Lima. Aguarde só um instante. Vai dar, vai dar, vai dar. Quanto mais poderá baixar para essa prova 2000, é isso? Polo 649, desça para 2000 pés, aguarda numa prova para interceptar. Desça no 649. 2775, atenção agora 4 Lima. 4 Lima, 2775, agora 4 Lima. MT3, FIF na frequência 2000.0, alternativa 2808. Tá ocupado, tá bem? Tá, beleza. Falei já 4. Então, siga as instruções do balizador, caso aviste. E eu vou manter a posição. Iremos coordenar aqui novamente outra posição, senhor. Ok. Pelo que a gente tá vendo aqui, ele tá vindo nas 3 com o meu chamado. Se tiver condições aí de fazer um giro à esquerda, tá autorizado aqui. Alfa F6 Whisky, bom dia. 3339, reduza para 2009. Reduzindo para 209. Seu hotel chama a 2895. Polo 9970, aguarde. Polo 6490, Lucas, a curva agora é esquerda na proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportaremos estabilizado no 649. Até o 3229, desce até 3006, aguardando a autorização do Electric 6. Controle, bom dia, o Tatapé do Mike Bravo uniforme. Esquerda para 3000, aguardando. Mike Bravo uniforme, aguarde. Geral 9970, bom dia, via chegada a Mari, desça ao nível de voo 050. Capitão Mike, Bravo uniforme, contato radar, que mantém voo 180, terceiro até da árvore. 80 na árvore, graça, Bravo uniforme. E 4958, essa identificação. Azul 4958, está em contato radar 63 milha sudoeste de Salvador. Voe Mário para interceptar a chegada a Mário, reporte no ideal para a descida. 9970, voe Tato. Ok, 2209, reduza para 1809, pista para 2010, autorizado a essa curva, seguir o teste da frente, tá, 5.4 milhas, é um Boeing 738. Reduzindo para 8029. Ok, 2209, com tudo, autorizado a essa curva. Afirmo. Número 49 estabilizou? Estabilizado. Permitou na frequência no noite, decimal 95. 295, bom dia. Mike, Bravo Uniforme, compre uma coisa ideal para o destino. 299, Felipe. Torre Salvador, bom dia, Gol, no 649. 649, livre pouso na 1-0, vento no 70 graus com 1-1 nas, altímetro no 0-8. Vente, livre pouso, gol no 649. Eu tô muito direto do destino. Direto para fora, já para a uniforme. Azul 4958, isso é nível de voo 060. O passarinho do 2229 estabilizado. Passarinho 2229, chama o torre na frequência, no 8995. 11895, Graton, bom dia. Salvador, o passarinho do 2229, bom dia. Na final estabilizado. Bom dia, 2229, aguarde pista livre. Aguardando. No 649, no solo 54, livre à direita, chão em solo 12, um decimal 1. Esse é no 649. Passarela 2229, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 1 nas, altímetro no 08. Autorizado pouso na 10, obrigado. Gol no 649, livre. Gol no 649, livre, táxi, Alfa e Juliette, portão 6 dúzia. Alfa e Juliette, portão 6 dúzia, gol no 649. 2229, no solo 56, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, chama 21, decimal 1, no passarelo 2229. Salvador, este é o 2229, passarelo, Bozoio Lindão. E, bom dia, passarelo 2229, livre táxi, Alfa e Juliette, estação remota 1 na 3. Bom dia, Alfa, Juliette, faixa remota na 3, 2229, passarelo. T733, autorizado cruzamento da 1-0, na Delta mantém a posição, reporte para dar prosseguimento do táxi. Controle, Federal 999. Prossiga. Tem algum prato para aqui, prato? Federal 9970 negativo. Então, Federal, aqui se falta aqui. Gente, lista para 2000 pés. Informe para o controle de posição que você recebeu o trato. Agora, cruzando aqui o 070, nessa posição, então. O controle está recebendo nenhum trato, não. Tem um que decolou, está à sua esquerda, está 12 milhas cruzando 120 para 180. Ah, tá. É o nosso equipamento aqui, deve ser um sinal rápido aqui. Gente, o geral 997 está para 2000 pés, autorizado pela LFC, reposto estabilizado. Para 2000, confirmado a gente? A gente chama 08. 1-0-8. Guardo a linha e decolar da 1-0, vento no 70 graus com 8 nós. Passando Mike Bravo Uniforme, chama o centro esse, final de frequência no 2000, decimal 0, alternativa 1-2-8, decimal 8.

será estabilizado 4950, descendo para 2000 pés. Decolada 03, Chan Control 120, decimal 8, bom voo. Chan Control 08, grato. Sério 2733, bom dia, contato radar, submarino de 1-1-0, via saída Conde. Gente, prossegue, 1-1-0, via saída Conde, com sério 2733. Grau 9970, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso na 1-0, sideral 9970. Possibilidade banco é 060 por 20 milhas para ele para formatar. Professor 2733 autorizado, reporte na Pro de Conde. Reportará na Pro de Conde, o Forçado 2733. ILS faz o 4958. Faz o 4958, chama e torre na frequência 08.95. 8.95, azul 4958. Grau 9970, no solo 06, livre à direita, chama e solo 121, decimal 1. Solo 211, federal. Torre Salvador, azul 4958, estabilizado ILS. Azul 4958, reparte externo. Portará externo 4958. 5975. E o 5973? O 975 que chamou, confirme. 75. Eu vi o 5975, aguarde, cópia para Fortaleza, a saída a Momo, transição frote. Ok, vai aguardar o 5975. Sideral 9970, tá? Via Alfa e Kilo para o 43. E o 5975, cópia. Autorizado, Fortaleza 350, o nível. Via Upslu 9, até o destino. Decolagem da 10, saída Momo, transição frote. O controle 120 decimal 8 e o transfer é 5442. Autorizado 350 para Fortaleza, saída Momo Frotti, decola da 10. 5442, o transponder 1208, controle Rio 5975. Correto, Rio 5975, chame e fala o pushback acionamento. Vai chamar quando estiver pronto, 5975. Federal 9970, a posição é a 5 Romeu. Bom dia, Golo 759, gente da Golf, da missão para Guarulhos. Golo 759, chama outra cópia? Afirmo, Golo 759. Bom dia, está autorizado Guarulhos, o nível 360, via Epsilu 10 até Taubaté, a decolagem é da 10, saída da El, tração Motiver. E o controle 208 e o transponder 5457. Então, autorizado 360 para Guarulhos, decolou no 0, pode tomar certo, decolou no 0, decolou da EVO, ótimo. Controle 5208, transponder 5457, gol no 759, no 04. Correto, gol no 759, chame pushback acionamento. Vamos lá. Azul 4958, livre táxi via Alfa e Kilo. Você é a 4 Romeu do Paz 3. Alfa Kilo 4 Romeu, Paz 3, 4 nosso coisa. 2223, por favor. Passarelo 2223, bom dia, está autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, via roda do plano, a decolagem é da 10, saída árvore, é Lessa, o controle 1208, transcolo 5456. Correto, passarelo 2223, chame para o push e acionamento. Tá. Bom dia, Rio 5973, autorizado Recife, nível 330, via Epozulu 17. A decolagem da 10, saída Puca, transição Caju, o controle 120.8 e o transponder 5444. O Rio 5973 está correto, o protejamento, chame e push back acionamento.